Brasil. Para o bagulho doidão que eu passei. Hoje vivendo essa vida de rei. Sai da frente que o bolso não tem freio. Mexe na cara, é normal que eu já sei. Hoje de 9 do ano, no desastre exalando. A cara é mudou no pano, hoje é o destaque do ano. Respeita a luta do mano. Aqui eu sinto que meu fim era próximo. Vai sustentar o barulho, quem fala a mão pelas portas. Quando me vê, perde a casa, perde a frente. Essas portas da casa de show. Hoje o mundo girou, tô barulho do Senhor. E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado. É o pose do mundo. Fechando as portas da casa de show. Onde o mundo girou, tô lá no céu do Senhor. E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. Para o bagulho doidão que eu passei. Hoje viver nessa vida de rei. Sai da frente que o bolso não tem freio. Mexe na cara, é normal que eu já sei. Hoje de 9 do ano, no desastre exalando. A cara é do dono pano, mas é o destaque do ano. Respeita a luta do mano. Cadê aí, mano? Aqui eu sinto que meu fim era próximo. Vai sustentar o barulho, quem fala a mão pelas portas. Quando me vê, é de acaso. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou, tô lá no céu do Senhor. E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado. É o pose do rumo. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou, tô lá no céu do Senhor. Minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado.